527, a gente tem o da aeronave que decolou, seria Galeão também? Negativo, o destino é Guarulhos, mas a saída é a mesma. É, tudo bem, só de curiosidade, né? Obrigado. Passarei 2224, vai passar o localizador aguardando o vetor final. Desça para 2110 e completa a redução 1809. Passar o curso do LOC, reduzindo para 180 nós, esperando o último vetor para interceptar o sinal. 224. Correto. Pistão no zero, após via Delta e Alfa, reporte da Juliette para prosseguir o táxi. Deve decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 8 nós. Deve decolar, já tinha 5-2-7. Estou no 4, pode prosseguir táxi à direita via Alfa, pois vai ingressar na próxima esquerda via Juliette e vai contornar o canteiro central via Indy e Alfa até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá vai chamar a torre 1-8, decimal 9-5, o altímetro 1-0 no 4, bom voo e boa noite. Gol número 04, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 0014, 3.000 pés, 27, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Soleil, Salvador, boa noite, objeto 5827, decolado da Euleta. Objeto 5827, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El. 360, saída da El, alguma possibilidade de voar da El ou Euleta? Aguarde. Sim. Passarei 2224 para o localizador direita, proa 140, reporte estabilizado. Autorizada final do procedimento LS-X2. Direita 140, passarei estabilizado LS da 10224. O objeto 5827 está presente autorizado direto Leda. Após Leda, voa direto Bridge. Leda, Leda Bridge, muito obrigado, 5827. Realizador, gol 9278. Gol 9278, passando zona completa final, agora a torre 118, decimal 95, bom posto. Letra 25, obrigado, 9278. No 4, linha decola de imediato. A linha decola da 1-0, vento 1 com 9 nós. Boa noite, 9278, visual com o campo. Boa noite, 9278, reparte externo. Vai chamar externo, obrigado. Gol número 04, subvetoração, proa 030, limite o localizador. Subvetoração esquerda 030, limite o localizador, gol número 04. Correto. Externo, baixou e travou, gol 9278. Gente, vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde autorização para pouso. 0 no 4, aguarde autorização, 9278. 3224, passando zona, completa final, torre 118, decimal, 95. 18, 95, 224. Gol no 04, desça para 2 mil pés, altímetro no 0, 14, reduz a velocidade 180, nós aguardando o vetor final. Autorizar 2 mil pés por 604, né? Gol no 885, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, 3395. Gol no 604, para o localizador, direita para o 060, está autorizado a sinal do procedimento elétrico. Autorizado, sinal do X-Ray, pessoa 060, gol, mundo 604. No 4, contato radar na decolagem, tudo para o nível 090 na frente da ponte. A 2 está livre, chame táxi. Ação final, passou externo, baixado, checado. Gente, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 224. Sol 9278, Sol aos 39, livre à direita, Sol 121, decimal 9. 29, obrigado. Salvador, boa, boa 9278. Boa, 9278, táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, sentido da Juliette para ingresso. Metrô no 0 no 4. Livre pouso na 1-0, passarelo 2224. 251-339, Juliette 5887. Salvador, boa noite, o Xanar 6310. Nemé 310, boa noite, informação Vitor, para Recife, copiou 350. Apenas 350. Gol 9278, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette 05, 9278. Chanel 6310, Recife, nível 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Caju. Aciona 5473, controle 120.8. Ok, estamos autorizados então, 350 para Recife, decola da 10 com curva direita, Fuca Caju, 5473, no transponder, o controle 208. Aerovia Peruísque 58 e curva esquerda após a decolagem, Chanel 6310. Afirmo, curva esquerda conforme estratejado e apenas saltando a aerovia Peruísque 58. Peruísque 58, Chanel 6310, chame pronto para o chibé acionamento. Afirmo, Peruísque 58, chamará. Solo 2224, Passaredo livrou na sua escuta. 2224, Passaredo, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa vai guardar essa Juliette para ingresso, 2224, Passaredo. Salvador, boa noite, voo no 604, ILS, está onde? Continua na frequência do controle, torre 118.95. 118.95, voo no 604. Acionamento 06. 06, aguarde autorização, está 358, mais 2 minutos. 358. 10 no 4. Livre pouso, pista 10, voo no 604. Parte principal, Índia e Alfa, considera a torre 118.95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite, tá 362. Índia e Alfa, considera 118.95, tá 362. 24, vai aguardar a passagem do repouso da Santa, tá taxiando o próximo através do portão 08. Após o mesmo, vai ingressar via Juliette, prosseguir remoto no 4. Autorizado, visual com a Airbus, após a passagem do mesmo, vai ingressar a Juliette até o 14, 224, passarei. Ele, abraço. Salvador, boa noite, 8-9, com a informação FIFA. 8-9, Galeão, só um minuto, cópia preparada da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, aguarde. Observou a passagem do Airbus, vai prosseguir no táxi até a remoto no 422-24, tá parecido. Firmo, 224, tá livre. Salvo, Salvador, boa noite, vou no 604, livrando. Ótimo, 604, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, 82 Juliette, reportaria, vou no 604. 4 horas, canto de identificação, desço para 4 com pés na chegada, bom, altímetro no 0 no 4. 3858, portão 62 está livre, chame táxi. Samara 3850. Salvador, uma boa noite, está 3662, pronto no ponto de espera da 1-0. 3662, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 8 nós. A linha decola da 3662. Boa noite, 89 Galeão, nível 360 está autorizado, via Pesulono 1-0, até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP, após prossegue direto Lúvito, após direto Barbacena, após conforme, decola da 10, curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5501, controle 120, decimal 8. Galeão 360, Pesulo 10, 10 MAP, voa Lúcio, Barbacena, conforme. Decola do 10, curva à direita, da El, linha da 3501, entra o controle 120, decimal 8, boa noite, entra. Correto, boa noite, 89, portão 9, chame pronto, pushback, sonometro. Chamada. Número 04, via Juliette, portão 02. Juliette para o 2, centro no 604. 3662, decolada aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. Pegar uma boa semana. Controle, boa noite. Da 3662, passa 1400. Tá 3662, contato na zona da colagem, estou para nível 3, se fizer uma mesa pouca, transição de par. Pouca de par, quando possível, aproveite de par na sua coisa. A bordo 420, alterna Campinas. 022, a bordo? Afirmo. Gente, boa 9032, parte principal. Após vai seguir o reboio da TAM via Indy Alpha, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0 no 4, bom voo e boa noite. Passivo, segue o TAM Indy Alpha 395, obrigado, boa noite, 9032. Fala, TAM 3258, para o táxi. Está com 148, alternando João Pessoa, 4 horas e 50. 358, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 218,95, altímetro no 0 no 4, bom voo e boa noite na 358. Parte Índia e Alfa, ponto espera 285, boa. Salvador, boa noite, trip 52167. Trip 5216 confirmando, chamou Sola. Afirmativo, por gentileza, Aracaju e a saída prevista. Qual nível solicitado, Aracaju? Detecto de voo 150. Trip 5216, 150 está autorizado, Aracaju. Decola da pistão no zero. Faz a decolagem curva à esquerda. Na subida Puca. Após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5505, controle 120, decimal 8. Ativo. Exato, conforme Salvador Aracaju, nível de voo no 50, decola pistão no zero, curva à esquerda na saída Pucajão após Aracaju. 550, 51208 é o controle trip 5219. Tá, 3162, controle. É possível para antecipar? Aguarda a coordenação, concentra. Ok, obrigado. X662, conforme instruções do Centro Recife, restrito no voo 350, está presente direto Zipar. Zipar, restrito ao 350, 3662, obrigado. Protejamento correto. Controle, autoriza da presente 6313 Laduna? Confirme para o controle. Cenário 6313, passando 070, se possível, solicita Laduna. Sim, assistência para 2000 pés, está autorizada a final do procedimento LSX-Way, altímetro no 014, está presente o voo Laduna, reporte estabilizado. Presente 2000 pés no 014, voando Duna, o 6314, obrigado. Salvador, muito boa noite, 3858, pode esperar dono zero, pronto. Boa noite, 3858, a linha decola dono zero, vento no 00 graus, 48 nós. A linha decola dono zero, 3858. 29032, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no zero. mantém. Decolado ao 57, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho, companheiro. TM62, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 5452685, obrigado, Guarani. Mais 032, livre decolar, dá 1-0, ventou no 00 graus com 7 nós. Controle Salvador, uma boa noite, esse é o TAM 3858, perfil Momon. Então 3858, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 na feira Momo, transição próxima. Sente, Momo, transição próxima, TAM 3858. Pensador 1-0-6-3-1-3. Completa final, torre 1-1-8, décimo 9-5. 1-8-9-5-6-3-1-3, já. Pastor 1-4, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Mantém o nível 090, chama agora o controle Aracaju, 1-2-0-3. Controle Salvador, boa noite, 9032, na Arbor, passa 1700. 9032, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, 9032. Baixou e travou, 1-0-4-6-3-1-3. Azul 4298, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada Marin, altímetro no 0 no 4.